Estamos no ar aqui ao vivo para todo o Brasil, eu dos estúdios da Jovem Pan, ele direto do Clube de History. Boa noite, DJ proprietário da Icampus, tudo bem? Tudo bem? Tudo, ótimo, proprietário mesmo. Que trabalha mais que qualquer funcionário. Assim tem que ser, um grande empreendedor, e não é de hoje, né, Iraí Campos? É, já são 13 anos e a gente tem nosso aniversário chegando aí dia 11 de dezembro, lá no Clube Juventus. Ah, vai ser uma grande festa, nossa primeira festa fora do clube. Você ouve The History, Jovem Pan.